Estamos começando o podcast Fórmula Full, edição número 123. Meu nome é Jarbas Camargo e, NASCAR, você é ridícula! Eu sou Daniel Gimenez e, NASCAR, sua linda! Eu sou o Gustavo Full e não vai ter calote, ouviu, Tony Stewart? Eita, nós não! Então, vamos aqui começar, né, divulgando o Instituto Ingo Hoffmann, né? Do nosso querido 12 vezes campeão da Stock Car, né, www.ingohoffmann.org.br. Lembrando, né, que é Ingo, né, o Hoffmann com dois F's e dois N's no final, .org.br. Nossos contatos são o formulafull.wordpress.com, né, se quiser mandar um e-mail para nós aqui é formulafull1@gmail.com, né, temos o grupo do Fórmula Full e a página do Fórmula Full também no Facebook, é só procurar na lupinha lá que você encontra. Temos o Twitter também do Fórmula Full, né, @fórmula_full, e também o nosso Twitter do nosso querido Daniel aqui, né, @danieljimenez79, e também quer trocar uma ideia com o NASCAR aí, logo agora, principalmente como começar a temporada, né, temos também o Full Throttle, que é um projeto aí que é tocado por nós, né, voltado exclusivamente à categoria de Stock Car americano, né, que é o @NSFullThrottle no Instagram, @FórmulaFull, né? E também agora, né, o podcast Fórmula Full está sendo transmitido pela rádio Show do Esporte, né, showdoesporte.com.br, todas as quintas-feiras às 6 horas da tarde, com reprise nas sextas-feiras às 8h30. Rádio Show do Esporte. Que legal! Bom, nós vamos falar hoje muito de NASCAR, porque temporada tá para começar, vai ter ali os antigos shootouts, né, para definir grid da Daytona 500 e Daytona 500, para abrir maravilhosamente bem essa temporada 2017. Vamos falar um pouquinho de tudo, novidades, fuxicos e alguns babados. Então, né, Dani, vamos começar aqui falando desse novo formato das corridas, né, patrocinador principal novo e algumas coisinhas novas aí que a NASCAR está trazendo para 2017. É isso aí, Jarbas Camargo, hoje eu vou estar aqui, né, mas apenas de copiloto aí no programa. O amigo ouvinte pode ter estranhado que eu não abri o programa, mas como o programa é especial sobre a NASCAR, eu dei total liberdade para o Jarbas Camargo, né, que é um grande fã, referência na categoria entre os que gostam aqui no Brasil, entre os podcasters também. E aí, então, ele teve hoje a incumbência de estar abrindo o programa, de estar falando, né, tocando, né, a pauta e passando para a gente. Então, como que ele preparou a maior parte do que vai ser apresentado hoje, nada mais justo que jogar o serviço na mão dele e falar: se vira, Jarbão. Mas é isso daí, cara. NASCAR aí renovada, novos patrocinadores e outros que deixaram a categoria, novo regulamento, uma dinâmica diferente nas corridas, pilotos que se aposentaram, pilotos novos que estão chegando. Como todo ano acontece, uma certa renovação. Só que esse ano aconteceu um pouco mais. E claro, né, tem piloto aí querendo virar lenda para todos os tempos, que é Jimmie Johnson, que vai partir em busca do 8º título mundial. Mas vamos ver, né, Germão, o que vem por aí. Isso aí. Também aqui passar a palavra para o nosso querido Gustavo Fu, que está de spotter hoje aqui, só orientando, só vendo a movimentação aí de cima. Boa noite, Gustavo! É isso aí, Jarbas. É isso aí, Dani. Mas vamos começar aí, então, os trabalhos aí para introduzir esse 2017 da NASCAR aí, né? A categoria que a gente gosta tanto aí, que vem cada vez mais se familiarizando aí, de uma maneira geral, né, o público brasileiro de automobilismo, e promete bastante, muitas mudanças aí com relação a pilotos, né, a gente saindo, abrindo novas vagas, pilotos novos chegando, então isso gera bastante expectativa do modo geral, né? Isso, com certeza, né, Gustavo? E também, principalmente, nesse ano em especial, que houveram tantas despedidas em termos de pilotos, alguns por motivo de patrocínio, alguns outros de maneira extremamente surpreendente, né, completamente inesperado, como a gente vai falar mais pra frente aqui, conforme nós vamos falando das equipes. Mas a primeira grande novidade, né, da NASCAR para esse 2017 foi que saiu a Sprint, a empresa de telefonia, e entrou a Monster, aquela dos energéticos. E eles trouxeram algumas novidades aí a respeito de dividir pontos conforme andamento de corrida e tal. E, Dani, o que você achou? Você deu uma olhada aí? Acha que vai render? Vai esperar para ver para ter uma avaliação melhor? Ou já tem, assim, algum um pitaquinho, alguma coisa para dizer assim, pô, isso aqui pode ser melhor? Olha, Gerbão, vou falar uma verdade para você. Né? Primeiro, eu vou me ater ao assunto com relativo à troca de patrocinador, né? E depois a gente fala um pouco do regulamento técnico, essas mudanças, mas vou ficar nesse início aqui abrindo os trabalhos falando da Monster. Eu acho que é sempre muito bacana chegar um patrocínio novo, né, na categoria, e se vem para somar, seja bem-vindo. Só que uma coisa que eu às vezes não me agrada na NASCAR é que a categoria muda de nome com o patrocinador principal. Tá certo, tá pagando milhões, é uma saúde financeira pra categoria, mas eu sou da época que era NASCAR Winston Cup, né, e aí foi mudando, aí tivemos a Nextel Cup, tivemos Xfinity agora, né, na categoria de baixo, e, poxa, era Sprint, né, a categoria, né, Xfinity antigamente chamava-se National Wide Series, né, se eu não me engano, e National Series, alguma coisa assim. E agora, né, um nome complexo e comprido. Então é melhor falar Monster Series, que fica mais interessante, tá? E só que eu fico pensando na lisura que pode acontecer no caso, né, do campeonato, porque tem equipes patrocinadas pela Monster, né, inclusive o próprio carro, né, do Buchão, né, o 41, se não me engano o número, né, é patrocinado pela Monster, sabe? Então, você é como se a Heineken patrocinasse uma equipe na Fórmula 1. É, não, acaba não pegando bem. De repente, sei lá o que pode se vir. Apesar que na NASCAR, eu acho que as coisas são mais as claras, né? Às vezes é um certo preciosismo nosso pensar isso, né? E além do que, a Monster, né, limitou a entrada de outros energéticos. Aí eu não sei se essa prática é totalmente ética, né? Porque a liberdade do cara procurar seu patrocinador devia estar garantida. Agora, por ela patrocinar a categoria, não pode entrar uma Red Bull? É aí que eu fico pensando. E a New Mountain, né, que recebeu autorização para continuar, porque ela já estava lá. E aí, essa parte aí, eu confesso para vocês que eu não gostei. É, eu acho que limitar outros de entrarem lá... Por exemplo, se a gente voltar no tempo, a Houston Cup tinha carros com patrocínio da Campbell. Sabe, eu não sei, até onde eu sei não é a mesma tabacaria, né? Depois tem que você conferir aí, eu sou leigo no assunto, mas a Marlboro nunca patrocinou a NASCAR porque ela patrocinava a Fórmula Indy, tem esse detalhe. Lá nos Estados Unidos a lei era que o fabricante de cigarros em um segmento só poderia patrocinar um tipo de esporte, tanto é que na época que as Penske era tudo Marlboro, a Fórmula 1 corria lá e a Ferrari tinha que tampar o patrocínio do cigarro, enquanto a McLaren corria com o West. Por quê? Porque não tinha nada nos Estados Unidos sendo patrocinados pela West, a Mild 7, todos eles estavam lá em Indianápolis, só a Ferrari que tirava. Não sei se vocês se lembram disso ou perceberam já isso daí. Então, né, eu vejo, né, esse lance de patrocinador da Monster tá limitando os demais, eu não vejo com bons olhos, não. Eu achei que já foi uma canetada, uma arbitrariedade. Tá? Até porque é um segmento que cresce bastante, tem muita gente e de repente tem equipes aí que podem, né? É não ter um patrocínio tão rentável assim, porque não é um segmento de energético que poderia pagar mais. Eu vejo com negatividade isso. Mas vamos esperar, né? Posso estar errado. E no que tange as novas regras, sobre esse lance de você acumular pontos e levando para outras etapas, você ter, né, diferenças também de estágios na corrida, isso tudo aí vai dar uma balançada um pouco nas estratégias. Tá? Isso que eu acho positivo demais. Eu só sou contra. Olha o cara que chega aí. É pra segurar o Jimmy Johnson. Meu amigo, o Jimmy Johnson vai correr no mesmo regulamento do que todos os outros competidores. E o Jimmy Johnson é um cara que ele não apenas corre, ele joga xadrez durante a corrida. Né? Então, quando o cara tá lá meio porra louca querendo fazer tudo, o Jimmy Johnson tá lá em 18º. Aí o sujeito se mata, faz uma troca, de repente o Jimmy Johnson aparece entre os três primeiros. Na relargada pega a primeira posição e vence. Então, peraí, você acha que o Johnson não tá lá na casa dele, sentado, fazendo 5 mil contas para entender como ele vai usar isso a favor dele, com combustível, com tudo. Então fica esse ponto aí, Jarbão. Bom, bem legal, Dani. E eu posso te acrescentar mais falando nesse lance aí da Monster. Eu vou dizer para você que isso não foi uma prática restrita da Monster. Só um adendo rapidinho aí, depois a gente vai tocar barco. A Sprint de celulares também restringiu a entrada de outras companhias de telefonia. Que naquele tempo, a Verizon patrocinava a Penske na Indy, só que ela não pôde entrar na NASCAR por causa da Sprint. Mas é mais ou menos assim. E a Camel é da mesma tabacaria da Winston. Ah, então é da mesma, né? É da mesma, então tava tudo em casa, então podia. Bom, aí no mais, além dessa nova pontuação aí, que eu também vou esperar para avaliar, né? E já vamos aproveitar aqui e saber. E aí, Gustavo, tem alguma opinião? Vai ser legal, não vai? Vai esperar para ver? O que você acha, assim? Com relação às regras, né? Vai mexer bastante, né, na dinâmica da corrida, eu acredito que vai mudar, e inclusive por pilotos como o Jimmy Johnson, né, que queira ou não, ele joga, ele faz o que ele precisa fazer, né, ele é um cara que faz o que ele precisa fazer, então se ele consegue economizar e jogar tudo pro final, é isso que ele vai fazer. E agora eu acho que vai mexer um pouquinho as coisas aí na primeira metade da corrida. E no final da corrida que vai, na minha cabeça, que fica um pouco incerto de como é que vai acontecer as coisas, né? Enfim. Mas quanto a essa questão do patrocinador principal, eu acho também um pouco confuso, né? Da forma como foi essa transição aí para Monster Energy Drink, ficou um nome enorme. Isso aí, em algumas situações, atrapalha um pouco, né? Não que vá atrapalhar a NASCAR, porque, enfim, já tem uma penetração de mídia muito grande, mas eu sei que eles têm uma fila enorme aí de patrocinadores que aguardam por essa oportunidade, né? E fatalmente, depois do período de contrato do patrocinador Master, provavelmente vai entrar um novo patrocinador e a gente vai entrar na mesma roda de novo, né? Mas com certeza essa questão das regras novas aí, eu acho que vai mudar bastante aí a dinâmica das corridas. Tá certo, Gustavo. Eu penso que para aqueles caras que cozinhavam o galo durante mais tempo, Jimmy Johnson, né, eu sempre defendi uma coisa, que é verdade, se a gente for parar para analisar. Jimmy Johnson, que nem o próprio Dani também colocou aqui, que é isso de, não, deixa os caras se pegar lá na frente, na hora do vamos ver, eu chego junto. Então, realmente, será que vai valer a pena Jimmy Johnson vir mais pra frente? A galera atacar mais pra ganhar uns pontinhos? Quem sabe, né? Isso vai movimentar mais durante a corrida. Vou esperar pra ver também. Espero que isso traga alguma coisa de positivo. Eu, como eu sou muito purista, pra mim a NASCAR sempre foi uma categoria ótima, que não precisava mexer em muita coisa. Eu acho que estão mexendo demais. E isso me preocupa um pouquinho. Assim como também, outra coisa aqui que eu tô meio de cabelos em pé, é essa nova política para carros danificados durante a prova. E aí, Dani? Quer dizer então que nós não vamos mais ter aqueles carros que arrancaram a frente, fica aparecendo uns Modify, não pode mais levar para garagem? E aí? Será que vai tirar um pouquinho dessa essa resiliência dos carros ou não? Olha, Jarbão, eu nunca fui a favor de um carro em pedaços, com pendurucalho para tudo quanto é lado, segurando, com araminho para cá, com silver tape para lá, né? Está numa pista de corrida disputando posições com outros pilotos que estão com o carro, né, em ponto de bala. E outra coisa, um carro danificado, ele tem peças que estão ou soltando ou estão para se soltarem e causar um acidente maior. De repente a lataria, né? A lataria, a gente fala lataria hoje, né, cara? Mas a carenagem pode, sabe, pegar no pneu, causar um estouro, um furo, uma rodada, um acidente. Eu acho que, apesar do acidente fazer parte muito do contexto NASCAR, principalmente o lance dos Big Ones, o pessoal assiste, fica esperando, eu sempre fui do seguinte opinião, né? Você precisa minimizar os riscos, sabe? Acidente tem que ser acontecer por acidente mesmo, não sendo algo, né, teoricamente preparado para ter um show. E esses carros aí, às vezes, voltavam, cara, faltando partes da carenagem, com o motor totalmente exposto. E eu sempre achei um perigo isso, né? Pode soltar algo, pegar em outro carro, Deus me livre, ferir um piloto gravemente. É uma regra para mim que vem numa hora certa, é uma regra correta, né? Apesar dos carros não serem, o piloto não ficar exposto como um carro de fórmula, né? Acidente pode acontecer de tudo, então a gente nunca pode prever a dinâmica de uma pancada. Então eu acho positivo isso, eu acho que vai priorizar o show da velocidade, não o show, né, digamos assim, de mau gosto, que é de Destruction Derby, que o estadunidense e o americano gosta muito, né, a gente sabe que eles gostam. Em partes, é uma característica da NASCAR que vai estar se perdendo, né, eu entendo isso, mas eu acredito que o resultado estético e de segurança para o show vai ser melhor. Porque tem pilotos e pilotos, né? Você tem um piloto que sabe até onde ele pode ir. E você sabe até onde ele pode, o que pode fazer. Mas tem uns caras, mano, que correm por tudo. Né? Que assim, se vocês assistirem um filme Dias de Trovão, né, tem uma hora lá com o Cole Trico, né? O personagem do ator ali, Tom Cruise, tenta falar pro seu rival na pista voltar a competir depois de um acidente. Ou não, né? Ele queria que o cara se tratasse e ele queria voltar, né? E aí ele começa a falar, bater nos troféus, que ele já correu com os olhos quase caindo da órbita, já correu com não sei o que enfaixado, já... E aí ele fala, mas pra quê? Né? Ou seja, por causa de dinheiro, por causa de troféus? Então tem que ter uma limitação nisso, tem que ter um pensamento, né, no sentido de preservar o próprio piloto e os demais. Tá? Então eu sou a favor dessa regra, porque de vez em quando você vê cada cajarana soltando peça pela pista... E aí pode fazer um cara perder um título mundial. Ué, o cara na última etapa, soltando peça, faltando poucas voltas, bandeira amarela relargada, ele perde o título. Entendeu? Então eu sou a favor disso daí, sim. Ok. E também, né, Gustavo, a NASCAR também não vai liberar que os caras coloquem, tipo, ah, o cara bateu a frente, botar uma frente nova no carro, como a gente estava vendo muito comumente. E aí, qual é a sua opinião a respeito? Ah, isso sempre acaba sendo um risco, né? Porque é um serviço que é feito ali às pressas, ali perder o mínimo de tempo possível. Pode acontecer também de soltar peça, de não ficar bom, de o carro continuar desalinhado, né? Porque qualquer choque que a gente tem aí na NASCAR são choques pesados aí, né? Contra o muro, e pode estar muito bonitinho por fora, mas por dentro tá daquele jeito, né? Então vai acabar bastante com aquele trânsito que a gente acostumava ver aí, principalmente nas pistas nos superovais aí, daqueles carros extremamente lentos, né, que tu via que eles estavam lá exclusivamente pelo budget do final da corrida, né, pela grana do final da corrida, e com certeza vai deixar mais limpo o espetáculo nesse sentido, né? E Jarbão, só explica para o ouvinte, então, até onde pode ir um reparo em um carro, cara? Então, nessa nova política, eles procuram fazer o máximo possível lá no pit road, sem ir para a garagem, certo? Só se alguma coisa, tipo um eixo quebrado, alguma peça que pode ser trocada, eles podem ser que ainda, que seja um serviço que seja feito na garagem, pode ser que a NASCAR ainda libere o carro para voltar para a pista. E também, os demais reparos, a NASCAR vai dar 5 minutos para a equipe fazer esses reparos. É tipo um cronômetro que ele dispara a hora que o carro cruza a linha do pit lane, lá quando ele entra nos boxes, para, e cruzando a linha lá, saindo, tem que ser dentro dos 5 minutos, senão a NASCAR pode não autorizar e chamar o cara de volta e mandar encostar e acabou. Né? E como eu tinha falado aqui pro, né, um pouquinho antes, não podem mais colocar paralamas novos. Tipo, o cara foi lá, bateu e regaçou a frente. Ah, vou botar um paralama, um capô novo. Não pode. Não vai poder mais. Então, é, eu concordo com o que o Daniel falou. Realmente faz sentido, né? A questão é, e foi bem legal isso que o Gustavo colocou, a respeito do budget, de ficar mais tempo na pista e ganhar mais. Vamos ver se a NASCAR, é, vamos dizer assim, paga o equivalente ao que pagaria se o carro chegasse ao final da corrida. Para o cara ficar na garagem, é um carro a menos apresentando risco. Se a NASCAR atuar dessa maneira, vai ser bem legal, né? O que eu acredito que vai acontecer para a galera aceitar essas regras aí. Então, vamos dar um segmento aqui. Nós vamos falar um pouquinho, Sergão, aí do... Oi. Só fazer um adendo, então. Por favor. Né? É, no caso do cara danificar o para-choque, para-lama, o que seja, e perder essa parte do carro, ele vai ter que abandonar a corrida, então? Pelo que eu entendi, vai ter que abandonar, porque tá sem a peça. E até onde eu entendi, vamos ver na prática como é que vai funcionar, o cara não pode colocar o outro. Ou pode acontecer, no caso de um splitter, a equipe pode desamassar a base de martelada. Desamassar, tudo bem. Agora, arrancou fora, botar outro novo, não dá. Aí, se o cara perdeu na pista o negócio, não tem mais volta, não. Vamos ver na prática como é que vai funcionar, que vai ficar mais claro. Então, eu vou esperar e vamos ver os resultados que isso vai dar. Aí vamos dando seguimento aqui. É, vamos falar um pouquinho, né, Dani e Gustavo, das equipes, né, das principais equipes, porque gostaríamos de falar de todas elas, mas, gente, a gente já está falando aqui de algo em torno de 100, 150 carros, principalmente em Daytona, né? Então, nós ia passar a noite aqui falando da galera. Então, nós vamos falar um pouquinho das equipes da Truck Series, né? Falado da equipe assim, todo mundo que me conhece sabe que eu torço pelo cara, eu acho ele uma fera, né? Da Kyle Busch Motorsports, né? Da KBM, que tá vindo com 3 trucks esse ano, Dani. É uma boa, né, cara? 3 trucks esse ano, e sem dizer, né, que agora tem aquela limitação, né, de participação do piloto nas demais categorias de acesso. E o Buschino vai poder ficar brincando muito na equipe dele, né, cara? Isso. Ele vai dividir uma truck com demais pilotos. Ele vai ter 2 pilotos correndo full time. E ele e mais uma galera aí intercalando na truck 51. Tem um piloto novo aí que subiu das categorias de base que vai assumir a truck 18. Deixa eu pegar aqui que eu vou consultar bonitinho para dizer quem é. E segue o Christopher Bell correndo na truck número 4. Né? Vai manter os mesmos patrocinadores, vai manter o mesmo crew chief, né? Aliás, o crew chief dele é novo, que é o Rudy Fuggle. E vai seguir correndo pela KBM em 2017. Na truck 18, nós temos o Noah Gregson, né? Com patrocínio da Switch, né? Com o Marcus Richmond de crew chief, né? Ele foi anunciado em outubro como piloto substituindo o Byron, né? William Byron foi contratado pela Hendrick, que está subindo para Xfinity, né? E vai entrar com esse novo crew chief. E na truck 51, você tem aí, Dani, quem que tá na truck 51? É isso aí, Jorbão. Então, na 51 tem o Kyle Busch, o Todd Gilliland, né, e o Harrison Burton. E aí, segundo as últimas informações que chegaram em dezembro, o Buschinho vai correr no Atlanta, no Kansas, no Charlotte, no Pocono e em Michigan. E o Gilliland vai correr 4 corridas. Ele vai correr em Gateway, né, no Motorsport Park, em New Hampshire, Phoenix, são as 4 que ele vai fazer. E o Burton, né, ele vai correr em Martinsville, Dover, Iowa, Eudora, uma pistinha totalmente diferente, né, cara? Coisa de louco que é aquilo. E Bristol, né? São esses os pilotos, né? E a divisão por etapas que tá previsto para eles, Jarbal. Ok, então. E, Gustavo, nós temos também, né, a equipe, né, na truck do Brad Keselowski, né, que, se não me falha a memória, vai entrar com 3 trucks, né, ele tem 2 que correm definitivo e eu acho que vai correr com 1 part-time. É isso aí. É a truck 2, a 19 e a 29, né? Isso. Aí na 19 nós temos o Austin Cindric, né, filho do Tim Cindric, e nós teremos como crew chief dele o Doug Randall, né, porque o Daniel Hemric, ele foi para Richard Childress, né, para competir pela Xfinity, e o Cindric tinha sido anunciado e não tinha um crew chief, mas já tem um novo crew chief. Então, esse é que vem para truck 19. Para truck 29 nós temos o Chase Briscoe, né, que vai correr por essa, pela truck 20, com a truck 29 aí do Brad Keselowski, com o Mike Hillman Jr. de crew chief, né, e ele está substituindo o Tyler Reddick, né, que estava no time, mas saiu fora, e foi anunciado o Briscoe. E aí depois, quem que nós temos aqui? Gustavão? Essa truck 2 não está confirmada ainda, mas parece que vai ser um part-time aí do Brad Keselowski com mais uma galera, mas não está confirmado, não. Isso, é a truck que ele costuma correr, né? Fazer as provas, fez, eu acho que foi o Eudora, ele fez também com essa truck, né? Isso. E aí depois nós temos a GMS Racing, né, que é a equipe do campeão de 2016, Johnny Sauter, truck 21. Então, a GMS com a truck 21, né, do Johnny Sauter, permanece na equipe, né, depois de ter ganho o campeonato. E a truck 23 ainda está para ser anunciada, né, o Gallagher, Jason Gallagher mudou para Xfinity Series, né. E a truck 33 tá anunciado, pré-anunciado, né, com o Gas Grala, que é um piloto novo, né, mas pelo que se fala não tá bem certo ainda a contratação desse piloto. Tá certo, então. Daí, dando sequência, nós temos outra equipe muito forte na Camp World Truck Series, que é a Tor Sport Racing, né, que tem aqui a truck 13 do... Aliás, eu acho que tinha o truck 13. Não, aqui é 13. O Cody Coughlin, né, com a Toyota. Ah, exatamente. Né, o Cody Coughlin, que ele chegou a fazer algumas corridas pela equipe do Kyle Busch, mas não teve vaga, né, e tá se mexendo, tá indo para Tor Sport Racing, né? Não, ainda não tem o crew chief dele anunciado. E, aliás, perdão, é o Michael Shelton, o crew chief dele. E ele tá entrando no lugar do Cameron Haley após 2 temporadas. Aí, dando sequência, nós temos aqui a truck 88, né, de um cara, nome consagradíssimo dentro da Truck Series, né, que é o... Cadê que eu esqueci o nome dele? O Matt Crafton. O próprio, confirmado mais 1 ano. E dando sequência, né, Dani, nós temos a truck 98, que está entrando o Grand Infinger, né, no lugar do Rico Abreu. O Rico Abreu teve, pelo jeito não vai correr esse ano por conta de patrocinador, né, e ele vai ter o... Perdeu o patrocínio. Isso. E vai ter o Jeff Hensley de crew chief. Daí nós temos a Red Horse Racing, Dani. Equipe pela qual o Paluto chegou a competir. Sim, né? E é uma equipe aí que o brasileiro, ele tem muita nostalgia, digamos, né? Até hoje você tá acompanhando a NASCAR, você vê o pessoal perguntando, né? Ô, meu, e o Paluto não vai votar, né? Aquela coisa toda. Principalmente quando tava narrando o Sérgio Lago, ele respondia muito essa questão aí. Isso aí. Né, que vai ter... talvez tenha o Brett Moffitt na truck número 11, né, e não teve um crew chief anunciado, porque o Brett Moffitt, ele substituiu o Matt Tift em 2016, que ele ficou afastado, estava tratando de um tumor no cérebro, e daí e o Matt Tift vai para Xfinity com a Joe Gibbs. Então, provavelmente o Brett Moffitt fique com essa vaga. E na outra truck, nós também temos outro nome memorável, Dani. Botaço! E na truck 17, nós temos o Timothy Peters, também um cara super estrela no, na categoria, que vai permanecer mais um ano. E é isso, ele provavelmente tem o Chad Kendrick de Crew Chief. Dani, e na Nemco Motorsports? Então, a Nemco Motorsports, né, vem com a picape número 8 e que vem com um sujeito também pouco conhecido aí do grande público, né, um tal de John Hunter Nemechek, né? O crew chief é o Jiri Cannon, mas tem rumores aí dizendo, né, que pelas próximas duas temporadas pode ser que ele vá, né, para Xfinity Series, né? Então, vamos ver aí, né, cara? Isso aí, então. E fechando aqui sobre os times da Truck, nós temos aqui também a Hattori Racing Enterprises, do nosso amigo, grande amigo Laerte Zata, que ele, ano passado eles corriam com a Truck 81, esse ano vai ser a 16, e a grande novidade é que eles vão competir full-time, com um contrato assinado, com o Ryan Truex, irmão do Martin Truex Jr., lá da Monster Truck. Monster Truck é ótimo, né? Lá da Monster Cup. Perdão, gente. Eu tenho que me habituar com esse nome. Cara, é difícil. Mas vamos lá, a gente consegue. Drivers! Start your engines! Vamos começar a falar aqui da Xfinity, né? Começando pela Joe Gibbs Racing, que vai ter 4 carros, se eu não estou enganado, Dani? Sim, ou 3, né? 18, 19 e 20, não é? A Joe Isso. Gibbs Racing. Né? Então Isso. Você vai ter no 18 o Kyle Busch, né? Ele tem um patrocínio da NOS. E tem, né? Teria, né? Em tese, o Daniel Suarez, né? Para pilotar pela equipe, né? Só que ainda meio que, como ele tá indo para Sprint Cup, eu não sei se ele vai se dedicar só à principal categoria logo nesse início, né? E o Buxinho vai ser patrocinado por 10 corridas, né? Pela nossa. Aí tem que ver se a Ares, né? Ares, como fala no inglês. Não vai colocar nenhum piloto lá para estar tá competindo também, né, cara? Então vamos aguardar aí, né? Essa confirmação, porque aqui no site, né, tá como um ponto de interrogação. Certo. É, e o Scott Graves segue sendo, né, o crew-chefe deles, né, velho? Positivo. E então, aí pro carro 19, nós vamos ter o Matt Tift, que tava lá na Truck, né? E a princípio ele vai ter o Matt Beckman. De Crew Chief, e vai ter um patrocinador para Daytona, que é a Tanity. Aí eu não sei como é que vai ser pro resto da temporada. E Gustavo, pro carro 20 da Joe Gibbs? Então, o carro 20 vai ser com Eric Jones, né? A princípio ele vai fazer a Monster Energy Cup com o segundo carro da Furniture Row. Ele provavelmente vai fazer aí algumas provas aí pela Joe Gibbs na Xfinity, né? E com Chris Gebhardt como crew chief. Tá, ok, então. E agora nós vamos falar de uma outra equipe aqui que também vem grande para 2017 na Xfinity, que é a Junior Motorsports, que eles vêm com 4 carros, certo? E vai ter, se eu não me engano, 3 pilotos fixos, né? E o primeiro deles é o Elliot Sadler com o carro número 1, né? Que ele vai continuar correndo, porque a princípio, para 2017, o patrocinador dele ia pular fora, mas vendo os resultados do cara, mudaram de ideia e vão correr de novo. Vão continuar correndo esse ano aí. E é isso, ainda vai ter apoio de mais alguns patrocinadores, né? Que é a Hunter Brothers Pizza e a Dale's Pale Ale. Ó, cerveja Pale Ale do Dale. Não podia rimar mais um pouquinho, né? E ele vai ter o Kevin Mindring como o crew chief e motores da Hendrick. E, Dani, pro carro 5 da Junior Motorsports, quem que nós temos? Senhor Michael Annett. Exatamente. O Michael Annett, que entra com uma grana, viu? Da Pilot J. Então por isso que ele vai ter... Esse ano vai bem de Junior, hein? E depois nós temos o carro 7, né? Do Justin Allgaier, que fez uma temporada muito boa em 2016. Então, eles resolveram... Como, Dani? Não, tem muito patrocínio esse carro, hein, cara? Tem sim. E principalmente pelo patrocínio da Brandt, né? Que é a mesma que apoia o Paludo aqui na Porsche GT3 Cup. Então, também o Justin, ele foi pra... Chegou a disputar o título em Homestead. Foi um ano muito bom pra ele. E depois nós temos o carro 88, né? Se não me engano, o Dale Jr. vai fazer umas participações nesse carro. Isso mesmo. O Dale Jr. vai dividir esse carro com o Casey Kane. Né? Vai ter o Scott Haddell como crew chief. E muito provavelmente acho que o Kane vai pilotar muito mais esse carro que o Jr. Então. E como está a recuperação do Jr.? Pelo que eu sei, pelo que eu entendi, ele não vai correr nos duels. Ele vai estar na cabine de transmissão. Não sei para Daytona 500, que também não está anunciado substituto. Você pode ser que o Bowman faça as etapas ou se o Gordon vai fazer. Então, pelo que eu entendi, Junior não está muito apto a voltar, não. É, né, cara? É uma pena, né, meu? Se ficar nesse... Samba num bamba aí, acabou pra ele, hein, bicho? Entendeu? Se ele não tiver recuperação plena pra voltar, não tem por que ele tentar continuar na categoria. Tem outra coisa também, que daqui a pouco é uma vaga a mais que abre uma vaga bomba, assim, estilo Rosberg, né? Com certeza. E tem bons nomes pra assumir essa vaga, viu? E aí, continuando aqui, Gustavo. A Richard Childress Racing vem com 3 carros para esse ano na Xfinity? Positivo, com o carro 2, o 3 e o 62. O 2 vai ser ocupado dividido, né? Pelo Austin Dillon, Pomenar e o Ben Kennedy, né? O carro número 3, a princípio com o Ty Dillon, com possibilidade de dividir com mais alguém, né? E o carro 62 do Brendan Galgan, né, que vai correr a temporada completa com esse carro, né? Belezinha. Não, só um adendo, Jarbão. O Júnior já tá completando 42 anos, meu amigo. Vai fazer 43, na realidade. Me enganei, 43. Então, meus, já a idade de aposentar, se você for ver. É coisa de... Se ele aguentar mais 2 temporadas, eu acho que ele vai bem. Daí já dá pra pensar em... Tanto até que, pelo que eu percebi, o Rick Hendrick já contratou o William Byron pensando nessa vaga, viu? O moleque foi um foguete na truck. Vamos ver como é que vai de Xfinity. Eu acho que vai andar bem. Tem que dar um desconto, né? É um carro bem diferente, não vamos cobrar o guri agora. Mas se ele tiver aí nos 3 anos aí desenvolvendo legal, ele sobe e pode pegar essa vaga. Se bem que outro cara também que merece muito essa vaga, Alex Bowman. A corrida que ele fez em Phoenix, ali nos playoffs, né? Antigo Chase, que agora é playoff, né? Andou bem pra caramba ali. Andou melhor que o próprio Kevin Harvick, que era favorito lá. Então, também é um cara que merece uma chance dessas. E dando sequência aqui, nós temos a Roush, né? A Roush Fenway, que vem com 3 carros, Dani, para a Xfinity. Sim, né? São 3 carros aí na Roush. E você tem o 6, né? Deixa eu ver quem tá aqui com o 6. Se eu não me engano, o Dale Wallace Jr., né? Patrocínio da Leidos. E vem com o Crew Chief e o Seth Barbo, tá? E diz que esse patrocinador aí só tá para as primeiras 6 corridas, viu, meu amigo? Depois vai ter que, né, bater de porta em porta aí para conseguir dinheiro, cara. Aí eles vêm também, né, com o carro 16, né, e o 60. Aliás, eu acho interessante usar o 60 na Xfinity, que ele não é utilizado do 60 ao 69 na Monster Series, né? Então você tem um Ryan Reed, né, que também vem aí com um Ford, e tá sendo patrocinado, né, por aquele tal de Lily Diabetes, que tem um nome complicado, cumprido, né? E vai estar patrocinando, pelo jeito, o ano todo aí, pelo que... E o Crew Chief é o Feel Good, né? E por fim tem o carro 60, né, cara? Deixa eu chegar aqui na ficha técnica dele, né? Tudo bem bonitinho. Não tem a ficha técnica do carro 60, mas oi, vamos ficar devendo. Deixa eu ver aqui se tá pelo menos libera. É, estão dizendo que pode ser o Grey Gaudy, né? Mas ainda tá no campo da possibilidade, né, seu Jarbão? Isso. E na Xfinity, né, o 60, ele é usado pela Roush. Inclusive, foi com esse número, né, que o Mark Martin tinha o recorde de vitórias na Xfinity, recorde que depois veio a ser quebrado pelo Kyle Busch. Mas o Mark Martin venceu muita corrida com esse Ford 60 da Roush na Xfinity. E para fechar aqui a parte das principais equipes na Xfinity, nós penso a equipe Penske, o Gustavo. Então, o Team Penske então, vai com carro 12 e com carro 22, né? Só que até o momento não se definiu o patrocinador para o carro 12 e consequentemente não se sabe qual piloto vai correr. Só que já tinha sido anunciado, eles já tinham assinado com a NASCAR esse carro aí, e provavelmente esse carro 12 vai ficar para um part-time, ou seja, pilotos esporádicos aí vão correr nesse carro. E o carro 22, né, ele vai ser... Tem 154 pilotos. Exatamente, tem uma turma aí, e o que não tem de patrocínio lá tá sobrando nesse carro aqui, né? No 22 vai correr o Keselowski, o Logano, o Ryan Blaney e o Joey Logano. E, aliás, o Joey Logano tá repetido. Ué. Aqui. Repetindo o Joey Logano duas vezes, porque são dois patrocínios. Exatamente, né? Exatamente. O lance é esse: a Discount Tires vai patrocinar o Brad Keselowski, a Hertz, e o Joey Logano vai ser patrocinado pela Heavy Group e pela Fleetwood. Fleetwood e Heavy Group fizeram um bem bolado aí para patrocinar, certo? Alguma etapa aí. E a SKF e a Fitzgerald vai patrocinar o Ryan Blaney também. Apesar que esse lance da Penske aí, cara, é meio zoado, que aí você olha lá, tá o Joey Logano com 22 do Brad, com a Discount Tire. Né? É, então eles ficam. Mas eu acho que só pra, né, ser uma coisa formal de anúncio de equipe, depois vira uma zona. É, mais pra garantir, pra deixar claro o que eles vão usar, né? Eu acho que não tem. Isso aí pode mudar durante o meio tempo aí. Sim, sempre que não tá correndo 22, se você não conferir a classificação da corrida, você não sabe que piloto que tá nele. Isso, né? Porque o 22 é quase sempre eram pilotos da Cup. Então, eram pilotos que não disputavam o título da Xfinity. Então, por isso que tinha essa rotatividade. Mas como o carro tem patrocinador, e claro, tem os pontos de proprietários, né, os owner points, é interessante para a Penske manter o carro correndo. E, enfim, são essas coisas da cultura da categoria que daria, olha, nós podíamos sentar aqui e explicar 3 horas que, ó, tem pano para manga, a reviria. Desculpa atropelar, mas analisando, se tu for ver, a Penske, ela não tem um time para disputar a Xfinity Series, né? Porque esse 22 que tá sendo dividido aí por três pilotos, praticamente. Aliás, é três pilotos. Esse carro não vai contar no, na pontuação, porque ele não, esses três pilotos, eles são da Monster Energy Cup, né? Então, até acredito que daqui a pouco o carro 12, ele vai ser ocupado sim por um piloto fixo, mas com certeza deve estar em transição de contrato, em negociação de contrato, de patrocínio, etc. E eles não tiveram tempo hábil para divulgar alguma coisa ainda. Drivers, start your engines! E vamos chegando agora, né, na categoria principal, vamos dizer assim, né, eu vou chamar de Monster Energy Cup, porque o nome já está extenso para caramba, ok? E, Dani... Eu só vou chamar de Monster Cup. Tá legal também. Eu ainda boto um Energy, sabe, para dar um mais. Mas, enfim, vamos lá. Então, vamos começar pela equipe do piloto sete vezes campeão, pela Hendrick Motorsports. Quem será que é, hein? Pois é, né? Quem que será? Tal de Jimmy. Né, que tem uma legião de pessoas com dor nas articulações, né, quando a gente fala dele. Né? Não vou dizer que é o Carlos do Bandeirada, não vou dizer que é o Rodrigo Vilela, muito menos o Eric Von Draxler, né, e todos os demais que morrem de inveja dos sete títulos de Jimmy Johnson, mítico! Mas, Jarbão, quer apresentar o Jimmy Johnson? Quer que eu faça as honras da casa aqui? Vamos lá, então, né? Pro piloto do carro 48, sete vezes campeão do mundo, né, da NASCAR, e vai entrar esse 2017 aí, mantendo o fiel escudeiro, né, o Chad Knaus, e com mantendo os mesmos patrocínios, né, aqueles que a gente já conhece, né, da Lois, da Cobalt, vai ter também um carro, alguma corrida aqui, outra aí, com apoio da Jimmy Johnson Foundation, né, carro de propriedade do Rick Hendrick e do Jeff Gordon, né, e a Lois assinou pelo menos até o fim da temporada 2017, né, então vai ter provavelmente vai renovar para 2018 e além. Provavelmente. Ela não abandona o Jimmy Johnson, cara. Ela tá com ele desde o início. Ganhou sete títulos com o cara. Uma quantidade absurda de vitórias. E ela patrocina todas as etapas. Não tem nenhuma que retire o nome. Às vezes, um patrocínio pontual ali da Cobalt, né? Mas em canto do carro tá escrito Lowell's. E grande, hein? Não é só um adesivinho, não. Então eles patrocinam todas as etapas. Digamos, um casamento, né, de patrocínio muito bom aí na NASCAR, né, cara? É uma parceria longeva, né, Dani? E aí depois nós temos, né, os outros três carros, né, quem que vão assumir esses carros esse ano, Dani? Bom, 24, não precisa nem, né, dizer, a grata surpresa ou grata confirmação do talento que todos sabiam que ele tinha na temporada 2016 foi o Chase Elliott, né? Chase Elliott aqui tem um contratinho até 2018, né, cara? Então tá tranquilo aí para essas duas temporadas, né? E ele vem com o patrocínio da Napa, aquele carro azul, né, que é para 24 corridas. Depois também vai ter a Sun Energy, quatro etapas, a Kelly Blue Book, né, duas, a Mountain, né, com duas corridas, e a 3M, né, você acredita que cinco corridas nesse ano aí. Também vai ter agora uma novidade, né, cara? Patrocínio da Hooters, né, que em duas corridas vai pintar aí o carro do Chase Elliott, né, aquela rede de restaurantes, né, extremamente machista, né, totalmente sexista, né, dos Estados Unidos, que o olho da coruja dá a entender que são, né, aquelas duas coisas lindas que as mulheres têm, né, no peito, tá bom? Então, coração, vem, né? Aí, é, né, com aquilo, hein, Dani? É critério de seleção, viu? Pois é, cara. Que é o coração, outro... é claro, né? Não é? Mas claro que é. Aí o crew-chefe dele vai ser o Alan Gustafsson. Olha que nome bonito, cara. Gustafsson, né? Quase é o nome de nobre, né, cara? Quase eu. Gustavo Gustafsson. Isso, ele mesmo. Gustafsson. Vocês vão decidir quem vai falar? Ficou os dois quietinhos aí? Bom, vamos lá, né? Então, o carro 5, né, continua o Casey Kane, né, que está de contrato renovado também até 2018. Vai ter o patrocínio, né, da Farmers Insurance, né, por 12 corridas. A Great Clips, que é uma rede de cabeleireiros, né, 10 corridas. Liftmaster e Quick and Loans, por 3 corridas cada uma. E o patrocínio da Panasonic Turbobook, aquele notebook da Panasonic, né, de uso militar, que aquilo você pode moer no chão que não quebra. É incrível. A Mountain View. Eu preciso de um desse, viu, cara? É. Interessante, viu? A Mountain View vai apoiar por uma corrida. E a AARP, né? Drive to End Hunger, que apoiou durante anos ali o Jeff Gordon, também está para patrocinar esse carro, mas não definiu por quantas corridas. E a novidade é a UniFirst patrocinando por 2 corridas. Gente, né? Me desculpa falar, o que, que esse monte de patrocínio vê no Case Kane? Ah, é um garoto bonito, faz propaganda legal, então isso mantém o cara, isso mantém o cara correndo. Infelizmente, é uma verdade e é uma cultura da categoria. É o café com leite da Hendrick. Isso. Né? Ele vai ter como crew chief o Keith Rodden, né? Vai continuar. E, Gustavo, carro 88, quem que vai, hein? Então, carro 88, a princípio, o Dale Earnhardt Jr., né? Mas pode ser que pinte ainda também o Alex Bowman, dependendo de como o Dale Jr. vai ficar, né? Assim como a gente você já tinha dito aí, né? Que tá meio estranha aí, né, ainda a situação dele, né? Do Dale Jr., né? E ele tá nessas condições aí de avaliação médica, etc. E a gente vai ter, eu acho que mais uma noção mesmo depois. Dos primeiros testes que ele participar, como é que vai acontecer as coisas, a avaliação médica ele vai ter também, né, com certeza. E nesse carro dele aí é outro também que não pode reclamar de patrocínio, né? Já tem a Nationwide Insurance por 21 corridas, a Axalta Coating Systems por 13 corridas e o Mountain Dew Mountain Dew, né, por 3 corridas, né? Segue com Greg Ives como crew chief, né? E é isso aí do carro 88. Então, nós vamos falar agora, né, de outra stable, né? Tipo, quadrilha, vamos dizer assim. É que a gente fala aqui no Brasil, né, que 4 juntou 4 é formação de quadrilha, né? Então tá, a gente falou aqui da Hendrick. Vamos falar um pouquinho agora da Joe Gibbs, né? Vem aí com equipamento Toyota, como sempre, né, e foi uma das equipes que surpreendeu muito, né, Dani, porque teve uma mudança bruta de piloto aí no carro 19. É, né, cara, sai o nosso amigo Carlos Eduardo, né, quem vai dar os pulos, e chega, né, o Ticano, né, o campeão aí da Truck, né, o grandíssimo Daniel, da Truck não, perdão, da Xfinity, o Daniel Suarez, né, cara? Então, é muito piloto por metro quadrado, né, e realmente, né, cara, eu acho que é um cara que vai dar trabalho, né, e ele vem aí realmente com um pique, né, de mudando um pouco, renovando a categoria, e apesar de eu não concordar com a aposentadoria tão, tão inesperada do Carlos Eduardo, o mestre Edgar Melo Filho ficou sem a sua referência na pista, né, quem vai dar os pulos agora? Então ele vem com a Harris, né, o Harris, né, para o pessoal entender melhor o nome, que é por 17 corridas. Também terá a Stanley, a Subway, é uma miniatura linda, né, esse carrinho aí, nossa senhora, Sport Clips e Xfinity Conquest. Só que nenhuma delas está definida com nada de corridas, né? E ele vem com seu crew-chefe, né, agora, o Dave Rogers, tá? Então eu acho que é muito de se esperar, ficar de olho nele. Ele e o Chase Elliott, para mim, serão dois jovens, né, para arriscar aí para 2017, e o Chase Elliott já tem uma temporada de experiência, né? Ok. E, Gustavo, E pro carro 11, quem que vai assumir essa bagaça? Bom, pro carro 11 mantemos aí o Mr. Danny Hamlin, né, no tradicional carrinho da FedEx. A FedEx ele tem umas quantas submarcas ali que vai patrocinar esse carro aí durante a temporada, com o adicional do Sport Clips aí por duas corridas, né? Figurinha carimbada aí o Danny Hamlin no carrinho 11 e o segue Mike Wheeler como o crew chief dele. Dá certo então. E o Danny Hamlin, ele é um dos free agents, no caso, um dos sem contrato para 2018. Pelo que o Danny Hamlin disse, eles vão anunciar alguma coisa durante a temporada. Pode ser uma renovação ou, né, se a coisa se estender e não sair nada, provavelmente a saída dele do time. Que eu acho particularmente bem difícil. Era um sonho de infância do Danny Hamlin pilotar para o Joe Gibbs. Né? Reza a lenda que um dia o Danny Hamlin era criança e ele pegou um autógrafo do Joe Gibbs e disse assim para ele: um dia eu vou pilotar para você. E tá aí, faz tempo também, viu? Também é um patrocínio bem longevo. E eu falei a mesma coisa, viu, Jarbão? Eu falei a mesma coisa pro Ron Dennis e não deu certo, não, viu? Não, ok. Então, nós tentamos, viu? Eu não cheguei no encontrar alguém e falar: meu, vou pilotar pra você. Aí o cara da pizzaria da esquina, digo: vou pilotar pra você. A moto fazendo entrega. Sai fora, mano. Então, aqui, bom, esse aqui eu faço questão de anunciar, né, galera? Rowdy Bush, né? Caiu Bush no carro 18, né? Tá com contrato renovado para além de 2019 e vai manter o deu. E ele e a Mars, né, que é a detentora da MNs, né, vai renovar o patrocínio também. E aí a Skittles, que é uma marca da Mars, também vai patrocinar, vai definindo por quantas corridas vai patrocinar, juntamente com a Pedigree, que também faz comida, né? A Mars também faz a famosa marca de ração para cachorro, né, que todo mundo conhece, mas também não confirmou para quantas corridas vai ser o patrocínio. E também temos, né, o Benfield Pet Hospital, né, e a Interstate Batteries, que é um patrocínio muito, sempre muito próximo da Joe Gibbs, sempre esteve junto com a Joe Gibbs, que vai patrocinar o carro 18 por 6 corridas, né? Vai manter o Adam Stevens como crew chief e bora buchinho, né? Round na pista. E Dani, carro 20, quem é que vem? Kenseth. Lá vem o Matt Kenseth, né, cara, com seu carrinho amarelo, né, da The Watt, patrocinado por ela por 15 corridas, e também vai ter Tide Pods, que não sabe o número certo ainda, o campeão de 2003, então, né, também, né, tem um patrocínio, né, teria, né, o patrocínio da Dollar General, né, que seria o principal patrocinador dele em 2016, né, mas parece que esse ano babau, né, cara, e o seu crew-chef será, né, o nosso amigo Jason Radcliffe. Tá certo, então. Bom, já falamos aí da, né, da quadrilha da Joe Gibbs. Nós vamos agora, né, para essa equipe também muito tradicional na NASCAR. Foi a equipe por onde, né, o Richard Childress conquistou todos os títulos dele, todos os 7 títulos dele, né? E vamos falar um pouquinho aqui então da RCR, né, da Richard Childress Racing. E aí, Gustavo, quem que vem pro carro 3? Nada mais, nada menos do que Austin Dillon, assim como na temporada passada, para a tentativa justamente de entrar no Chase esse ano. O patrocínio também não é um problema para esse carro aí, né? Tem a Down Chemical, a Cherios, American Ethanol, o Bass Pro Shops e o AAA, né? O crew chief do Austin Dillon segue o Sludger Lab, né? E mas esse é o carro 3, que era o famoso carro do Dale Earnhardt Sr., né? e segue na mão do Austin Dillon. Tá certo, então. Dani, quem que vem pro carro 27 da Richard Childress? Bom, carro 27, né? Paul Manner, né, que continua aí na equipe, e aí começa agora, né, com o crew-chef Matt Borland, e ele é patrocinado pela própria Maynard, né, cara, que já é da família dele, né, pra quem não se lembra da Maynard, aquela equipe que também, né, patrocinava lá na Fórmula Indy, e foi por ela que o Nelson Piquet, né, teve aquele acidente que acabou, né, de certa forma, com a carreira profissional dele, né, depois... Eu não pôde ter compromisso com mais nada naquele acidente em Indianápolis, em 1992, tá? Mas aí Paul Maynard segue na equipe e é um cara assim, né, meu? Eu não diria um favorito ao título, mas é um sujeitinho perigoso, né, Jarbão? É, com certeza. O Paul Maynard, ele venceu as 400 milhas, né? A Brickyard 400 da NASCAR em Indianápolis. E era um sonho do pai dele conquistar uma vitória em Indy. Só que ele nunca conseguiu isso durante todo o tempo que ele patrocinou carros, como o próprio Nelson Piquet lá em 92. O próprio Tony Stewart também, ele com o patrocínio dele, não conseguiu vencer. Até que em 2012 ele conseguiu finalmente vencer a Brickyard 400. E para finalizar aqui, vamos falar do carro 31, né, do Ryan Newman, que vai manter o patrocínio da Caterpillar, né? Aliás, lindíssimo aquele carro, eu sempre gostei muito daquele layout. E vamos ver aqui mais novidades do Ryan Newman. Está com o contrato renovado para além de 2017, né? Vai ter a Caterpillar por 22 corridas, vai ter também a Grainger, a Wix, né, filtros, né, vai confirmar aí para quantas corridas vai patrocinar, o Willen, entre outros patrocinadores. E vai manter o Luke Lambert como crew chief. E, bom, para o carro, essa foi a equipe da Richard Childress. Outra equipe aqui que a gente tem que falar também, outra quadrilha, né, que esse ano mudou de Chevy para Ford, é a Stuart Haas Racing, né? Que inclusive aí, Dani, parece que deu um probleminha ali com o patrocinador do carro 10, né? É, tá complicada a coisa ali no carro 10, né, meu? Tava tudo confirmado, né, da Bakery, e de repente o nome sumiu, e tanto é que aqui nesse guia aqui tá falando, né, cara, que a Bakery, né, tinha, né, fomentado um acordo, né, tinha sido até anunciado que ia participar, né, como patrocinador principal, né, mas aí parece que a coisa não vingou, aí parece que alguém lá dentro disse que não quero, e só tá anunciado aqui, ó, Aspen Dental, Tex Act, Mobile One, né, e a Code 3 Associates, que vai participar de 3 corridas e vai seguir com eles também, além de 2017, tá começando agora. Meio que a Ford que vai bancar a Danica Patrick na equipe, né. E aí, isso, né, ó, ela vai estar com o Billy Scott, né, como seu crew chief. Vamos ver aí como que vai ser, né, cara, na Haas aí. É, inclusive a Stuart Haas, ela entrou com processo para exigir o cumprimento do contrato, né, os pagamentos, né, sobre o contrato que eles tinham feito, que já tinham sido assinados, ou pré-assinados, né. Não, o Gustavo, parece que foram confeccionadas miniaturas com esse patrocínio e chegou a vender. Se eu não me engano, pelo que eu ouvi, né? Não sei, posso estar enganado, mas quem comprou... não se via uma treta dessas na NASCAR há um bom tempo, né? Com certeza essas miniaturas devem estar bem valorizadas, né, Dani? Sim, se foram feitas. Apesar que eu não gosto de ter miniaturas da Danica, que eu não torço pra ela e tal, mas... E aí não acho bonito as pinturas dela, mas só aquela lá do Gold Dead que eu gostava, né? Essas outras aí, azul, branca, não tinha chegado. Tá, ok, então. E, Gustavo, pro carro número 4 da Stuart Haas. Bom, desconhecido. Esse cara aí entrou agora, né? Entrou agora, parece que ganhou um título em 2014. Pera aí. Não, vamos falar sério aqui. Kevin Harvick, né, o carro 4 aí da Stuart Haas, né? E o campeão de 2014, ele segue com a Busch Beer e com a Jimmy Jones e a Mobile, né? A Busch Beer tá, já está acertado aí para 16 corridas até 2019. E a Jimmy Jones, que é uma fábrica, que é uma lanchonete, né, que faz sanduíche tipo Subway, tá com um contrato de multi-anos, né, que eles são contratos auto-renováveis, né, de 2017 em diante, né, com essas 16 corridas. Ele segue com Rodney Childress como o crew chief dele. Inclusive, né, a gente já viu aí algumas imagens e, cara, ficaram legais as pinturas da Stuart Haas nos Fusion, viu? Eu gostei pra caramba. E, bom, encerrando aqui, nós vamos falar, aliás, encerrando aqui, nós temos que falar do Buchones, também, né, carro 41. E também, bom, tem que falar do... Tem mais gente pra falar. Mas no carro 41 nós temos Kurt Busch, né, correndo pela equipe, né, uma equipe de ponta onde ele se achou, chegou a vencer corridas. O Chão também foi um cara, um exemplo pra mim de recuperação, né? Teve aquele momento onde ele chutou o pau da barraca na Penske, daí foi pra uma equipezinha chumbrega, aí depois conseguiu uma equipe mais ou menos, que era a Furniture Row, e agora tá aí, já faz um bom tempo já de Stuart Haas, e agora vai de Ford de novo, né, o campeão de 2004, com o apoio da Monster Energy, da Haas Automation e da State Water Heaters, além da Hunt Brothers Pizza e Mobile One, né? Por enquanto só a State Water Heaters, né, vai ser por uma corrida, as demais não definiram por quantas corridas, né? Aí essa equipe 41 vai manter o Tony Gibson como crew chief, e claro, né, a novidade, né, dos motores Ford da Roush e Yates. Vamos ver como é que vai ser esse 2017 aí da Roush, né, da Haas com motores Roush e Yates. Agora nós vamos falar de uma equipe que ano passado ela tinha só um carro, Dani, e para esse ano vai ter dois. Um carro que andou bem, né? Que foi o Martin Truex Jr. Nós vamos falar da Furniture Row Racing. Né? Deixa eu só perguntar uma coisa antes, meu irmão. Eu perdi porque eu tive que fazer uma coisinha aqui no computador. Vocês anunciaram o Clint Bowyer, né? Opa, não anunciamos o Clint Bowyer. Ai, tá, 14, saiu ele na quadrilha aí, rapaz. Opa, vamos lá então. Cadê o Clint Bowyer? Ele vai com o Mobile One, a Rush Truck Centers, Bass Pro Shops e Haas Automation, basicamente os patrocínios que faziam parte, né, do Tony Gordo. Aí pega Aaron Speak, Weizen e Maxwell Haas. E o crew chief dele será o Mike Bugarevix, tá? Então, só aí completando aí, né, o time. Então, agora já pode passar aí para a dupla, né, que antigamente era uma equipe de um cavaleiro solitário. Isso. Né, vamos falar um pouquinho aqui da Furniture Row. Vamos falar então dessa estreia, né, do Eric Jones para 2017. Também vai concorrer a Rookie do Ano, né? Ele está entrando, é o segundo carro da Furniture Row, né? Consequentemente vai ser um Toyota com patrocínio da 5 Hour Energy por 22 corridas, né? E vai ter o Chris Gayle como crew chief. Eles vão usar os motores da TRD iguais aos da Joe Gibbs. E vamos ver como é que vai ser esse 2017 pro Eric Jones, né? E, Gustavo, quem que vem pro carro 78? O 78, já emblemático Martin Truex Jr., né? O patrocínio, o carro master, digamos assim, o primeiro carro da Furniture Row, que vai ser patrocinado por ela mesma, pela Denver Mattress, pela Bass Pro Shops, por 16 corridas até 2018. O contrato já está assinado. A Auto Owens Insurance por 6 corridas. A Tanger Outlets, a 5 Hour Energy por 2 corridas. É a 5 Hour Energy e a Wix Filters, elas são patrocinadores novos aí para essa temporada. A Wix Filters vai patrocinar por uma corrida só. e segue o Cole Pearn como o crew chief dele, né? A Furniture Row segue com a Toyota também. E é isso aí do carro 78. Não, e é legal o seguinte, Jarbão, que essa equipe, você lembra? Há 3 anos atrás só tinha a Furniture Row mesmo, patrocinando, e David Matrez, né? E era sempre o carrinho preto, né, meu? E agora já começou a ter uma pinturinha diferente, meio azul. Aí depois entrou aquele da Bass Pro Shops, né? Que pintou nas cores meio laranja, meio militar dela. E agora já vai entrar em novas opções de cores, né? Pro carrinho, né, que tá pra chegar aqui em casa, essa mini, essa pretinha da Furniture Row 78, que eu acho uma pintura simples demais e linda demais, né, Jarbão? Sim, com certeza. E detalhe, essa é a única equipe que fica fora do eixo ali da Carolina do Norte, né? Em Charlotte, é. Isso, eles são de Denver, no Colorado. Eles fabricam os carros lá, tudo lá. E uma coisa que é importante, né, a gente ressaltar, né, Dani, é como você já mesmo falou, nas pinturas, mas em performance também, como eles só melhoraram, né? Que eu lembro lá em 2015 que o dono da equipe reclamou: pô, nós estamos na final em Homestead e a Chevrolet não tá nem aí pra gente. Ou seja, já vinha um tempinho já jogando a coisa do ventilador. Opa, alguma coisa vai sair daí. E aí pintou essa parceria com a Joe Gibbs. E aí o carro andou melhor ainda. E chegou a ponto assim de, pô, o crew chief deles, né, o Cole Pearn, não me recordo qual foi a etapa, não sei o que aconteceu, derramou o chá no notebook, queimou o notebook, perdeu todo o acerto do carro. E aí a Joe Gibbs disse assim: não, toma aqui o setup do carro 19. Assim, ó, toma aí, de boa. O carro andou pra caramba aquele dia. Eu lembro então, disso. Pra ter uma ideia de como os caras estão, né? Vamos dizer que é uma equipe que começou bem e só melhorou, né? Exatamente. Remaram certinho, progrediram e estão onde estão, né? Agora, nós vamos falar de outra equipe aqui, Gustavo, né? Que é a JTD Daugherty, que esse ano também tá ampliando para 2 carros. E tá vindo aí uma novidade pro carro 37. É isso aí. O carro 37, então, vai correr o Chris Buescher, né? Com o patrocínio da Scott Products, Cottonelle Mega, né, com Trent Owens. Então a equipe vai ser totalmente nova, né, desse carro aí 37. Antes a equipe tinha o número 16 e agora passou para o 37 para esse ano. Isso. Esse negócio assim do, pô, era o 16. Isso aí tem uma história assim, ó, que são os charts, ok? Esse carro 16 era o carro do Greg Biffle lá na Roush, e como o Biffle saiu fora, né, daí eles estão alugando os charts, tipo, os pontos, os direitos de correr, para essa equipe aí, equipe nova da JTD. Ok, vamos lá então. E aí, Dani, nós temos no carro 47 um cara que manda muito bem nos mistos. AJ Allmendinger, né? Uma pancada de patrocinadores, eu não vou falar todos aqui, né? Mas é um cara aí pra gente observar bem nos 2 circuitos mistos aí da temporada, né? Ele costuma surpreender. Mas também tem que parar com esse negócio de só misto, viu, bicho? Tem que se virar nos ovais aí. E o seu crew-chefe é o Randall Burner. Né? Só um detalhe, eu queria dizer rapidinho aqui, a Richard Petty, né, só vai vir com 43 esse ano, só que o Eric é o Mirola, né, se eu não me engano. É, então, também outro bom piloto aí, mas que essa equipe aí, ela não honra nem um décimo do que foi o seu fundador, né. Bom, mas manda bala aí, Jarbão, vamos para a próxima. Isso aí, então, vamos falar aqui agora, né, do Chip Ganassi, né, que, por enquanto, nada de grandes novidades, vai manter os 2 carros, né? E pro carro número 1 vai continuar, né, o Jamie McMurray, né, que também vem com uma banca de patrocínios enorme e vai manter Vulgo Jamie McDonald's. Esse mesmo. É, além do McDonald's, como a galera, até a Cessna tá patrocinando o cara. Então, né? E vai manter o Matt McCall de crew chief dele, né? E no 42, né, o nosso menino querido, né, o Kyle Larson, também quase se despedindo do patrocínio da Target, que tá se retirando mesmo, não vai ter jeito. Ainda vão patrocinar de 26 a 31 corridas e depois a Credit One vai patrocinar mais 5. Vai manter o Chad Johnston de crew chief e também vai manter a parceria com a Hendrick de motores, que antigamente eles tinham patrocínio, tinham apoio, né, de motor da Richard Childress, mudaram para a Hendrick aí algum tempinho e vão manter. E para fechar aqui com chave de ouro, né, a Penske, né, Dani? E quem que vai estar no carro 2 mesmo? Um tal, né, de Brad Keselowski. Um detraque. E que tem o patrocínio da Miller Lira, né, por 24 etapas. É um piloto que eu gosto bastante, né? Um cara fã do Ayrton Senna. E é um cara que parte pra pancada mesmo, meu amigo. Ele não corre, não. Né? E ele vai ter também a Alliance & Trunk Parts por 8 corridas, a Vert por 3 corridas. Uma pintura linda, né, cara, desse carrinho da Vert aí deles. Auto Trader 2 corridas, SKF 1. E também Detroit Genuine Parts, não definiu quantas provas vai ser, né, vão patrocinar ainda esse carro da Penske aí, o número 2. E o seu crew chief vai ser o Paul Wolff. Então, Brad Keselowski é sempre um cara perigoso, campeão de 2012, né, pode ser novamente uma nova aposta aí para um bicampeonato até no caso dele, tá bom? Tá certo, então. E Gustavo, para esse carro 22 da Penske aí, quem que nós temos? Joey Logano, que assinou até 2018 aí com a Penske, já está com o contratinho assinado. E os seus patrocinadores também, aí a Shell Pennzoil, que caracteriza aquele carro tão emblemático, né? Até 2018, por 32 corridas e mais uma a ser escolhida aí no meio da temporada. A AAA, que é o Automóvel Clube da Califórnia, aí por três corridas. E a autotrade.com por 2 corridas. Segue com Todd Gordon como crew chief. Não, e só uma curiosidade aí, Jarbão, né? Entre os times, né, que disputam, né, a NASCAR, contando times pequenos e tudo mais, né, então você tem 15 times correndo com motores da Chevrolet, 14 Ford, 8 Toyota, né, cara? E tem até uma parceria Toyota-Chevy, né, que é interessante isso. São dois times, né, meu, que é o número 15 e 55. Mas são equipes aí que, aquela história, né, caça-níquel, né? De vez em quando ela se inscreve na corrida só, a gente sabe como funciona isso, tá isso. Bom? Jarbão, que tal a gente dar o calendário da NASCAR? Então, vamos lá. As atividades vão começar no dia 18 de fevereiro, tá? Com a Advanced Auto Parts Clash, né, em Daytona. Depois, no dia 23, nós temos o primeiro Can-Am Duel, em 23 de fevereiro, e também depois, na sequência, tem o segundo duel, no mesmo dia, e temos Daytona 500, domingo, dia 26 de fevereiro. Só lembrando, amigo ouvinte aí, Jarbão, que essas etapas aí do duel e do advance é só para esquentar, né? O bicho começa a pegar na abertura mesmo, Daytona 500. Aí já tá valendo ponto, regra nova e classificação pro não mais chase, mas playoff a partir de agora, né? Sim. Aí eu vou dar aqui para você, tá? Vou adiantar esse lado, as etapas em março, tá? Você vai ter o Atlanta, a gente não vai ler patrocínio, né, cara? Porque fica muito longo, tá? Mas vamos ter aqui no Atlanta Motor Speedway, né? Uma corrida de 500 milhas, tá? Que vai ser no dia 5 de março. Dia 12 eles vão para Las Vegas, a Cobalt 400, tá? No dia 19 vamos ter Phoenix, 500 milhas. E também no domingo, né, no dia 26 de março, o Auto Club, né, no Auto Club Speedway, Auto Club 400. Aí em abril, né, vamos ter a STP 500 em Martinsville, no dia 2 de abril. Dia 9 de abril, vamos ter as 500 milhas aí do Texas. E depois teremos, né, no dia 23 de abril, em Bristol, né, a Food City 500. E no Richmond, né, vamos ter aquela Toyota Owners 400, que vai ser no dia 30 de abril. Aí chega maio, o que, que vai ter em maio? A Jeco 500 em Talladega, né, no dia 7 de maio. Aí dia 13 de maio vão ter etapa do Kansas, né, 400 milhas. E no dia 19 vão ter Charlotte, a Showdown, né, como é conhecida essa etapa. E que são etapas extra-campeonato, tá? E aí, então, vamos ter também em Charlotte no dia 20, no dia seguinte, o All-Star Race. Essa corrida é muito bacana. E no dia 28 de maio, a linda, né, em Charlotte, Coca-Cola 600. Tá? E aí chega junho. Em junho vamos ter, então, né, Dover, né, as 400 milhas aí no dia 4. No dia 11 de junho, Pocono 400 em Pocono. No dia 18 de junho, em Michigan, uma etapa de 400 milhas. No dia 25 de julho, vamos ter Sonoma, né, aí uma corrida, né, 350 milhas em circuito misto. Aí chega julho, vamos ter Daytona, né, com a corrida de 400 milhas, também patrocinada pela Coca-Cola, né, no dia 1º de julho. No dia 8 de julho, vamos ter a Quaker State 400 em Kentucky. No dia 16 de julho, New Hampshire, né, 300 milhas, 301 milhas, né? No dia 23 de julho, teremos Indianápolis, a Brackyard 400. E no dia 30 de julho, vamos novamente para a Pensilvânia 400 em Pocono. Aí teremos mais uma etapa, né, que vai ser em circuito, né, misto, Watkins Glen, 355 milhas em, né, da etapa, aí não tem patrocínio. Michigan, vamos ter 400 milhas novamente no dia 13 de agosto. E a Bass Pro vai patrocinar uma prova em Bristol, a segunda prova lá no dia 19 de agosto. Aí chega setembro. Setembro vamos ter Darlington, né, 500 milhas, depois vão ter Richmond, 400 milhas, lembrando que Darlington vai ser no dia 3 e Richmond no dia 9, aí no dia 17 vão ter Chicagoland, 400, tá? E no dia 24 de setembro, New Hampshire, 300 milhas. Bom, aí chegamos a outubro. Tá? Outubro vamos ter Dover, né, no dia 1º, uma corrida aí, não está dizendo a quantidade de milhas, né? Vamos ter Charlotte também, 500, vamos ter Talladega, Charlotte vai ser no dia 7, Talladega dia 15, Alabama 500, e depois vamos ter, né, no Kansas, a Hollywood Casino 400. Martinsville, né, vai ter outra corrida, vai ser no dia 29. Aí, então, chega novembro para terminar o campeonato. Você vai ter três etapas. 5 de novembro, Texas, né, 500 milhas. Vamos ter 12 de novembro, a Can-Am 500, em Phoenix. E aí, a grande final, né, do Chase, as 400 milhas de Homestead, né, em Miami, na Flórida, decidindo o título do campeonato. Eu tô vendo aqui que tem muitas etapas ainda sem patrocínio, né, cara? Você vê só o nome NASCAR. Normalmente você não vê isso. Então, será em partes crise ou em partes também que ainda não foram negociados. Vamos esperar. Mas não era costume ver isso. E, Jarbão, você tem 5 minutos, cara. Desculpa, né, que a gente tem um tempo limitado. Para fazer um resumo das novas regras aí pro amigo ouvinte, cara. Então, né, a grande mudança foi que, com essa entrada da Monster Energy, né, nós não chamaremos mais o Chase de Chase. Virou playoff mesmo. Vai ser disputado da mesma maneira, né, a cada 3 etapas temos um corte, okay, até chegar à final em Homestead. E também a grande novidade são esses pontos durante essas baterias, entre aspas, da prova. Eles vão correr exatamente do mesmo jeito que correram sempre, 300, 400, 500 milhas, mas vão dividir assim, ó, a cada X volta, quem tiver em primeiro vai ganhar uns pontos. Esses pontos vão ajudar lá no fim, ok? Então, aí para Daytona já foi pré-definido, vão ser 2 baterias, né? Isso para Monster Energy, tá? 2 baterias de 60 voltas e a bateria final 80 voltas. O líder a cada uma delas vai ganhar uma pontuação, que vai ajudar lá no final. É bem isso aí, falando bem resumidamente, ok? Vamos ver na prática como é que isso vai funcionar. E no mais é isso aí. Vamos partir para os encerramentos. Manda bala, Jarbão, pode encerrar aí. Então, eu quero agradecer muito ao Dani por ter me dado essa responsabilidade. Muito show de bola tá aqui junto com a galera, falando uma categoria show maravilhosa que é a NASCAR. Eu quero agradecer muito a você, meu amigo ouvinte, que está sempre com nós. E no mais é isso aí. Forte abraço, até a próxima. E até logo mais. É isso aí, galera. Gasolina na veia. Falou, Gustavo. É isso aí, pessoal. Valeu. Acho que tá bem bacana aí. Espero que vocês gostem. E até a semana que vem.